en la versión instrumental de dos grandes músicos brasileños. Ellos son Fernando Moura y Carlos Malta. Ellos se reunieron para hacer un tributo a la obra de la banda más amada e influyente de la historia, los Beatles, en una relectura que resultó en un emocionante viaje sonoro a través de la música instrumental. Ellos recrearon canciones del célebre repertorio valiéndose de la pluralidad de timbres, usando instrumentos acústicos como pianos, saxofones, clarones y flautas, sumados a sintetizadores y efectos electrónicos que potencializan las posibilidades sonoras. Con sutilezas armónicas y tecnología crearon una rica dinámica donde los solos se contraponen formando camadas sonoras, todo eso ejecutado con la marcante personalidad musical de ambos músicos, con total libertad, creatividad y osadía. Resulta en una obra rara y potente, un dúo que produce un sonido orquestal y contemporáneo. Fernando Moura tuvo el cuidado de hacer los arreglos para ese trabajo sin descaracterizar las músicas y respetar las melodías. Aliado al multiinstrumentista Carlos Malta con su extensa familia de instrumentos de viento, el pianista y arreglador de la obra Fernando Moura ofrece al público una experiencia singular en la ejecución de ese memorable repertorio. Ese sonido eterno en una propuesta diferente que resultó en dos trabajos discográficos, Besouros 1 y 2. El primero fue grabado en 2017 y el segundo acaba de ser lanzado, y por esta razón tenemos hoy en el programa la participación de estos grandes músicos que van a presentar algunos temas de este disco y del anterior en la primera parte de Contacto Brasil de hoy. Comenzamos con el pianista Fernando Moura. Ese trabajo Besouros, ele surgiu uns 4 anos atrás, quando a minha filha nasceu, e eu queria aprender a tocar Blackbird, para poder tocar para ela, que eu achava que era uma canção de ninar muito bonita. Quando eu fui aprender mesmo a tocar, eu percebi que Blackbird, embora soasse muito simples e muito orgânico, era bem mais complexo do que eu imaginava, né? Uma música que tem compassos compostos, que tem uma forma assim, bem peculiar, né? E daí em diante, chamei o Carlinhos para ele gravar um arranjinho de flautas que eu tinha feito e fazer gravar melodias. Ele escolheu a flauta baixo, que foi uma escolha inusitada, né? De certa forma, né? Mas que combinou muito bem com os outros timbres infantis e de brinquedos que eu tinha bolado para o arranjo. E aí fomos, gravamos ele no Rib, eu peguei um pianinho de brinquedo e fiz aquela introdução. E fizemos o Besouros 1, foi um prazer muito grande. Fizemos shows e começamos a fazer o Besouro 2, veio a pandemia, a gente ficou, né, naquela situação, mas continuamos gravando, tivemos que dar um espaço um pouco maior, né, mas continuamos gravando, que é esse trabalho, para mim, é uma oportunidade de fazer um dueto com o Malta, que é um solista maravilhoso, um músico de muitas faces, de muitos ângulos e de muitas possibilidades, né? Eu, como arranjador, eu vejo o Malta como uma fábrica de timbres. Uma característica minha dos arranjos que eu faço é que privilegia muito os timbres, as cores, os climas, os momentos. Por isso eu faço, trabalho muito com música para cinema, música para imagem, para televisão. São os climas, né? Então, contar com uma parceria com o Malta, que toca todas as flautas, todos os saxofones, clarinete baixo, agora está no clarinete também. Então isso é muito maravilhoso. E o material sonoro da música dos Beatles é eterno. É uma coisa que merece ser revisitado e merece ser reverenciado sempre. Thank you. Estamos conversando con Fernando Moura, pianista y arreglador, que junto al multiinstrumentista Carlos Malta están lanzando el disco Besouros 2. Le pedimos a Fernando Moura que eligiese un tema de su preferencia para presentarlo en el programa y él seleccionó la bella canción Una pequeña ayuda de mis amigos y nos dijo lo siguiente. Yo gustaría de ouvir e dividir com os ouvintes a nossa versão do Besouros 2 do With a Little Help from Friends, que tem uma mistura, de certa forma, de duas versões, dois arranjos, né? O arranjo dos Beatles, naturalmente, e o arranjo mortal que o Joe Cocker tocou em Woodstock, com aquela introdução de órgão, Hammond, que é inesquecível. Um grande abraço e curtam aí. Os Besouros 2 estão em todas as plataformas digitais. Obrigado. Carlos Malta, conocido como el escultor del viento, en ocasión del lanzamiento del disco Besouros 2, nos comentó lo siguiente. Hola, ouvintes. Aquí falando Carlos Malta. Con mucho prazer estoy aquí participando de este programa presentado por Oscar, un querido amigo, y deseando ya, desde ya, todo de bom. Uma boa jornada para todos aí. Falar um pouquinho do Besouros, Besouros 2 mais especificamente, né? Porque o 1 foi um sucesso grande de essa todo esse movimento que a gente fez em torno da obra dos Beatles nos inspirou para seguir em frente, né? Já que tem bastante material deles para ser gravado, para explorar, né? E a gente realmente deu um mergulho muito especial assim nessas músicas. Foi nós pensamos assim um repertório muito significativo, inclusive para esse momento de pandemia, músicas que têm no seu escopo essa coisa da solidariedade, da empatia, a coisa da ajuda, do pedir ajuda, do dar ajuda, do olhar o outro. E eu acho que eu e Fernando temos essa coisa no som. O som que a gente produz é complementar, né? As ideias dele, os arranjos e a forma como eu toco, tudo acaba se encaixando de uma maneira muito especial, né? Por isso que a gente vai explorando tudo que for possível, assim, da instrumentação e respeitando muito a melodia, né, trazendo toda aquela carga emocional que a melodia sugere e que a letra sugere também. A letra está implícita, né? Mas realmente é muito especial. É um trabalho que eu tenho um carinho muito grande. O Fernando é um querido amigo, um irmão amigo, e a gente tem uma sintonia muito fina para trabalhar junto, né? Então, aproveitando esse momento que a gente está apresentando aqui, eu tenho muito carinho pelo disco todo, né? Adoro o disco todo, mas vou pedir uma música que eu tenho maior, né? Foi um grande desafio para gravar, que foi A Day in the Life. Foi assim realmente um desafio, como é um dia na vida da gente. É um desafio. Então, que vocês fiquem bem aí. Deixo aqui um abraço carinhoso para o meu amigo Oscar e para todos os seus ouvintes. Aquele abraço, tudo de bom. Escuchamos la canción A Day in the Life de Lennon y McCartney en la versión instrumental del dúo formado por Fernando Moura y Carlos Malta, lanzado recientemente en el disco Besouros 2 de 2021. Agradecemos la participación de estos grandes músicos aquí en Contacto Brasil. Hacemos una pequeña pausa, identificamos la emisora y ya regresamos en Contacto Brasil. Estamos nuevamente en Contacto Brasil por la KWMR Punta Reyes Station. Thank you. Estamos en Contacto Brasil. Thank you. Escuchamos dos temas compuestos por Milton Nascimento y Fernando Brandt. El primero se titula Encontros y Despedidas y el segundo se llama Kashanga, y ambos están en este magnífico tributo realizado por el pianista, compositor y maestro Antonio Adolfo a la obra de Milton Nascimento. El disco se llama Bruma, celebrando a Milton Nascimento. Es un homenaje también a las ciudades de Brumadinho y Mariana, situadas en el estado de Minas Gerais y que fueron semi-destruidas por tragedias ambientales. De ahí el título Bruma. Fue lanzado en 2020 y trae 9 temas instrumentales con arreglos de Antonio Adolfo y grabado apenas en 5 días por una banda de saxos, trombones, flauta, bajo, guitarra, batería y percusión. Seguimos en Contacto Brasil con otro gran pianista, el compositor y arreglador Gilson Peranceta. Su tema se titula Jazmín. Thank you. Hoy hemos dedicado el programa a la música instrumental brasileña y nos vamos con un tema que tiene partes instrumentales y también cantadas. Se trata de la composición que le da nombre al antológico disco del maestro soberano Antônio Carlos Jobim. El tema se titula Matita Peré, que es una canción épica compuesta y cantada por Tom Jobim, acompañado por una gran orquesta con arreglos de Dori Caymmi y la orquestación y la dirección a cargo del maestro alemán Klaus Ogerman. Fue grabado en Nueva York en enero de 1973. Con este tema nos despedimos hoy en Contacto Brasil a través de la KWMR Point Reyes Station. Salud y paz para todos. No jardim das rosas de sonho e medo, pelos canteiros de espinho e flores lá, quero ver você, olerê, olará. Você me pegar. Acordou João, cachorro latia, João abriu a porta, o sonho existia. Que João fugisse, que João partisse, que João sumisse do mundo, de nem Deus achar lerê. Manhã noiteira de força, viagem leva em dianteiro, um dia de vantagem. Folha de palmeira apaga a passagem, o chão na palma da mão, o chão, manhã redonda de pedras altas, cruzou fronteira da servidão. Olerê, quero ver. Olerê, de toda sorte, buscando a vida, encontrando a morte, pela meia rosa do quadrante norte. João, João, um tal de Chico chamado Antônio, num cavalo baio, que era um burro velho, na barra fria, já cruzado o rio, lá vinha Matias, cujo nome é Pedro, aliás Horácio, vulgo Simão, lá um chamado Tião, chamado João.